Olinda, a rádio da família. Esta é a ZYI777, 1030 kHz, onda média, Rádio Olinda, Pernambuco. A rádio da família. Alguém falou Indofrei por aí? Sabe como é, né? Eu sou o Santo Golim. É só falar Indofrei que eu apareço pra fazer a festa. Você só não pode esquecer de jogar um golinho pro santo antes de beber. Mas tem que ser Indofrei, hein? Se for outra coisa, eu passo é longe. E não adianta nem me colocar de cabeça pra baixo que eu não tomo outra coisa. Indofrei, um golinho pro santo e um santo golinho. Beba com moderação.